criatura me fez o Senhor. Eu nasci de novo pelo seu amor. Todo meu passado Cristo transformou. Com o poder do alto, Ele me batizou. Não quero.